minha escrava. Vai um caminheiro com sol nas espadas, ganha o seu sustento de plantar o milho, aquece-o a chama de um poder antigo. Leva o solitário sob os pés marcados, um rasto de sangue lavado. Levanta-se o vento, levanta-se a mágoa, soltam-se as esporas de uma antiga chaga. Mas tudo no rosto de negro nascido indica que o negro é um espectro vivo. Quem lhe dá guarida mostra-lhe a pintura de uma cor que valha para a sepultura. Não de mão beijada para que não viva nele toda a raiva dessa dor antiga. Falta um caminheiro dentro da algibeira, um grão de semente de outra sementeira. O sol vem primeiro, grande como um sino. Pensa o caminhar já foi menino, ganha o seu sustento de plantar o milho, aquece-o a chama de um poder antigo. Falta o caminheiro dentro da algibeira, um grão de semente de outra sementeira.